O Vitorino da Juliette, continua a aproximação, reporta na curta visual, ajustando 021. Aqui, ó, entendeu? Farol aqui tá na média visual, estou tráfego pousando do Índia. E a Juliette, após o pouso, segue para que parte? Vai para Bay. Gente, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 9 nós, Vitorino da Juliette. 129, livre na 17, Juliette. Azul 2590, Solos 49, direita 121, decimal 9. 219. 015, esquerda proa 15, limitado pelo curso do localizador. Nesta proa, intercepte o localizador, reporte estabilizado. Esquerda 015, intercepte o localizador, que é o limite, na velocidade. Você mantenha 3.000 pés, Oceané 6250. 3.000 pés, 6250. Está autorizado. Para o Romeu, autorizado, e ali é que veio para a pista no zero, rebaixo no curso do localizador, Romeu Gol. Passará estabilizado, Romeu Gol. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upes Luno 0, curva Upes Luno 6, segue conforme rota do plano, nível 430. Decolagem na piscina 7, curva direita, saída da El, Leida Motivan. Transponder 5447, controle Salvador 120, decimal 8. Qualquer novembro, contagiamento correto, confirme o PAB? O PAB é aqui. Gente, informe quando no táxi para a torre, em 118.95. Chame a mesma para acionamento, QNH1021, Fox Air November. 295, Fox Air November. Exato. Reportará. Lete, até o Romeu, autorizado, Alhari, mantém, puxando a 7. Ali, mantém. Patango, Vitor Índia e Juliette, autorizado backtrack agilizando. Solo 851, no reporta na Oscar. Aproximação, chame a torre, 118, 1995, pouso. 118, obrigado, motorista. E, o Papa Romeu, gol, estabilizado. Papa Romeu, gol, sim, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso, ajuste no 021. Continuando e aguardando, Romeu. 160 de ground speed. Afirmativo, a partir do momento está a critério do comandante de velocidade. Ok. Sim, mostração na frequência livre. Vitor, Índia e Juliette. Papa triplo Romeu Golf e visual do campo. Negativo. 6896, desça via Maria 2000 pés, ajuste no 021, autorizado sinal do ILS X-Way para a pista dele. Desce via Maria, tá? 3896. Triplo Romeu Golf, está na sujeita ao tráfego? Informo o Airbus da retaguarda, nasce do sequenciamento. Teria condição de efetuar uma base curta? Afirmo. Gente, plano cancelado 5-3. Setui base pela direita, reporta final 1-7, triplo Romeu Golf. A base curta irá fazer, reportará na final Romeu Golf. Then I see it's up to descent 050, 2780. Olá, pistão na sede. Ele mantém a proa até 3 mil. Passar uma olhada? Tá, vou confirmar com a torre agora. A gente tem informação de visual nos mínimos e chuva nas vizinhanças. Vou confirmar a situação da pista agora, aguarde. Obrigado. Zero pista seca. Obrigado. Ah, Julia, já até Romeu, decolada 55, mantém pro até 3000 e chama o controle, 120.8. Não cancela minha saída, né, mão? Tem pro até 3000, após segue o perfil da Momo, Julia, já até Romeu. 7, Rafael. Passo pra final, meu 7, machado travado, Romeu. Felipe Romeu Golf, avistado, autorizado, pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 9 nós. Tem livre pouso na 7, o Felipe Romeu Golf. 95 graus com pouso. 95, obrigado, bom trabalho. Torre, bom dia, 6250, você, né? Puxa, 6250, continua a aproximação, reporta visual, ajuste no 021. Reportará. Controle, papapá, para Juliette Hotel Romeu, decolou na sua. Voo 770 na 2143, puxa só na minha. Voo 1770, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 770. É, VATAP ou na proa de Bom Jesus da Lapa? Qual seria a proa ideal para Lapa? O ideal para Lapa seria 290. Pós 3000, direita na proa de Bom Jesus da Lapa, Juliette Hotel Romeu. Gente, na 3000, direita proa da Lapa, Romeu. Está travado visual 6250. Canal 6250, autorizado pouso pista no 0, vento 1 a 20 graus, 9 nós. Tem livre pouso hoje, né? 6250. Paulo Salvador, bom dia. Gol 2065, informação Mike. Gol 2065, Mike confere e aguarde cópia. Aguarda cópia, gol 2065. Romeu, cruzando 3000 em subida, curvando à direita. Sete até Romeu, direto Lapa. Direto Lapa. Ah, 3896 está estabilizado. 3896 complete a aproximação, chame torre. 1895. 395, tá 3896. Salvador, TAM 3896. TAM 3896, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste no 021. No 021, aguarda pista livre, TAM 3896. Para o táxi Gol no 770, POB 163, autonomia 0300, alternado com o fim. 319, eu ligar, 6250. Táxi está aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1, táxi Índia. O ponto de espera torre 18.95, KNH 1021, Gol 1770. Pátio 3, pátio 1, via 2, 1095. 1021, ajuste, ponto 770, bom dia. Fala, bom dia, Xanair 6250, lembrando da pessoa. O Xanair 6250, bom dia, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6250. Mil pés, ajuste 1021. 3001. Qual o seu nome, Débora? Controle, eu nível 360. Decolagem na pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Motivan. Transponder 5441, no controle Salvador 120.8. Cruzado São Paulo, Guarulhos, nível 360, inicialmente a pista do 10 e Piraí. Decolada no 0, curva à direita, na da El, Leda Motivan. Transponder 5441 e 20.8 ao controle. Está na posição no 0, o Gol 2065. 1.20.8, controle, Gol 2065, atendimento correto, chame pronto para o estacionamento. Para o estacionamento, Gol 2065. Oxanama 3-1-1, informação Mike confere, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo via Barcelona 0, Piraí, segue conforme a rota do plano, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Motivan. Transponder 5424, controle Salvador 120.8. Xanamé 311, após a pessoa 10, vai conforme rota, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 2. Xanamé 250, Juliette, portão 07. Juliette para o 07, né, da escola. Tira no 0. Ali mantém a pista no 0, 7-0. Então 3896, solo 02, direito no 219. Bom dia, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, exatamente. Livre decolagem, pista 070. No controle checado, LS, tecno é igual no 629. 621 completo, chame torre, 1895 Gol. 895, obrigado. Gol no 621? Gol no 021, continua aproximação, roda pista livre, ajustando 021. Fox Sierra November, confirma intenções? Afronta o B? Fox Sierra November, autorizado acionamento, reporta táxi, ajustando 021. Gol 2065, solicita pushback, acionamento, posição 1 0. Autorizado, posição 1 0, chame táxi. Formada para o táxi, gol 2065. 2065. Preto 96, Juliette, portão 05. 05, via Juliette, 396, bom dia. Azul 2780, direct information 12 o'clock, 12 miles, westbound, passing 6,300 feet climbing, site, Eros 22. Roger 2780. Descending in 2,000 feet, clear final island approach to runway 10, reconstruct shadow localizer course, Azul 2780. 2,000 clear on island approach. Gol no 621, vento 130 graus, 9 nós, autorizado decolagem, correção, autorizado pouso, pista no zero. Prancha livre, pouso, pista no zero, com 1021, prancha cá, gol no 621. Gol no 770, decolada 05, chame o controle no 20 do sinal. 208, bom dia. Motorista Amador, bom dia, gol no 770, passando 1300 pés, Tael. Bolo 770, contato radar, submarino, nível de voo 340, saída da... Soma 340, 770, saída da... Contando, 132. Ok? 132. Achou 32, prossiga. Terreno de 25 graus à direita, para mais de 5 minutos, para ligar a formação. Livre, após desvios, voa direto pelo, abaixou 32. Controle Gol 770, vai manter por 150 para evitar formações. Aproximadamente 10 milhas. Gente, após direto Leda, 1770. Gente, após direto Leda, 1770. Número 21, solo 07, libera a direita, chame o solo 1219. 219, liberando a direita, gol 1192. Pessoal, Douro, Papão Romeu, Fox November, aproximando o condicionador da Papá. Papão Romeu, Fox Trot, Sierra November, autorizado. Aliar e manter a cabeceira no 7, ajuste no 02. Aliar mantém a gestão na cabeceira no 7, como está rolando. Segundo o 62, eu não tá que está aprovado via alfa, chamei a cidade de Gat. Gol 2065, autonomia 4 horas 15, que é o B171, eu sou Fernando Galhão. Gol 2065, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera torre 1, 18.95, KNH 1021. 021, livre táxi, via pátio 1, Índia, mas 18.95. Obrigado, bom dia, 2065. Bom dia. Localizer 2780. Complete approach and call Salvador Tower. 118 decimal 95. 1895, Salvador. Salvador Tower, good morning, Azul 2780. Azul 2780, continue approach, stand by, clear to land. Altimeter 71081. Azul, clear to land. Continue approach, stand by. Clear to land, Azul 2780. 780, Sunny Mike. Cara, voz na proa de ITAP. Ajuste de altimetro no 021. Confirma, proa de ITAP, ficou bom no 648. Afirma. Proa de ITAP, ajustando no 021, estamos cruzando 197 para 150. Controle o Gol 648, será que o desvio informará na frente de estado? Forme a prua, quantas milhas vai fazer desvio no 648? A partir do que eu posso curva. Senhorita, me confirma apenas a proa para planejar, tem a aeronave da companhia chegando logo atrás da senhora. No momento permanecerá nessa proa, creio que mais 15 milhas, talvez o 025. Entendi. 2770, informação Mike, proscópia. Próximo. Autorizado, Serra Brava, Sierra, via Golf 677, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva à direita, saída coral transponder 0274, controle Salvador 1, 20.8. 20.8. 208, bom dia, Fox Terra 90. Controle Salvador, muito bom dia, bom, meu Fox Terra 90, decolado, nossa escuta, traça. Cotejamento correto, Azul 2770, chame pronto para o estacionamento, parte 3. Chamará. Roger 270, wind 150 degrees, 8 knots. Excelente. Sete, Hotel Romeo. Mapa. Controle Salvador, Papa Romeo, Fox Serra November. Fox Serra November, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 430, saída da EL. Sente a linha estação 430 na saída da EL, Fox Serra November, autoriza pro de Montiba. Supavia, saída da EL, Fox Serra November. Paciente, via. Contorno, vou para a radar. Mantenha 120, reporte nivelado. Voltar no guarda agora. Controle, passou 3-2, guarda de descida. Passou 3-2, autorizado descida a 4 mil pés, ajuste no 021. Para 4 mil pés, passou 3-2. Comandou, bom dia, voo no 094, informação Mike, passando 170. 094, a sua identificação desse mantém a nível de voo 0620. Vigilância, chegada a maré. Maré 060. 270 on the ground and 104 right 12 decimal 9. 2090 2780. 12 decimal 9. 29. Salvador, azul 2780, livrou, na sua escuta. Azul 2780, Alfa Kilo, Pátio 34 Lima. Alfa Kilo, Pátio 34 Lima. Você vai prosseguir com o plano de instrumento até Lapa ou vai modificar com o seguinte? É, conforme a provente, vamos para o Brasil. Mantenha nível de voo 125, carreira de voo alterada, zona 3, zona 6. Correto. 330, decolagem na pista no zero, curva esquerda, Fuca, Jamo, Cajué, a saída. Transponder 5453, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, Recife, Pesoluna 7, nível 330. Saída da 10, Fuca, Caju. Aciona 5453 e o controle 1208. Confirma a transição? Copiou, Fuca, Jamo, Caju. Fotejamento correto, gol 1184, chame pronto para o estacionamento, confirme o portão. 08. Gente. Controle, eu vou no 094. Prossigo no 094. Pois a posição Mária, solicito manter a prova por mais 2 mil para a formação e depois de voo estático. Quem está livre de desvio, está autorizado a descida até o nível 050, 1094. Está livre de desvio, ao 50, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Fonseca, November, solicita desvio para o 230, devido a formação. Livre de desvio. Fonseca, November. Fonseca, November. Controle Salvador, gol 2065. 2065, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 360, via saída da El. Gente, saída da El, solicita manter a proa por mais aproximadamente 5 milhas, para evitar formações. Gente, após desvios de formação, voe na proa de da El 2065. 2065, gente. Bordo, 165 a bordo, tem autonomia de 5 horas e 35, contornando galinha. 63 Nuno, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18, décimo 95, quem é Gauna 0-2-1. 3-2-9-5-7-1, Recife, frequência 1-2-5, décimo 1. 2-5-1, Fox é a novembro. Abre-se cargo 8487, copia. Autorizado, Serra Bravo Romeo Fox, via Upper Slow no 7, nível 390. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5466, controle Salvador, 120, décima 8. 0, décima 8, controle. Plano 390. 466, decolando da 10, Fuca, Jamo e Caju, o Axa Cargo 8437. 119-7 o controle, né? Autorizado para ser a Bravo Romeo Fox, eu peso 17-1208 controle. Chame pronto para o estacionamento, ABSA 8487. Sim, está pronto para o pushback e acionamento, ABSA Cargo 8487. Autorizado, chame pronto, táxi. Oh, 050, gol no 648. 648, esse mantém a 2000 pés. Autorizado o sinal do ILS X-Ray para a pista 10. Reposto no curso localizador. Este é o altímetro 0021. 2000, autorizado procedimento. Reportará no ILS X-Ray. Ajuste no 021, gol no 648. Anime 311, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 7 nós. Interessado a aliar iniciando, Anime 311. Cheque acionamento, gol no 184, portão 08. Autorizado, chame táxi, 1184. Parei, táxi. No 094 está bom arretado. Confirme? O gol no 094 já está bom arretado. Enche no 094, após etapa, desça a 2000 pés, ajuste no 021. Após etapa, voa 2021, obrigado. Anime 311, decolar 222, chame o controle em 20 desse número. 208, graças, senhorita, 631. Controle decolado, Anime 311, radar EL. 319, contato o radar na decolagem. Se mantém a nível de voo 360, via subida da EL. Via da EL, 360, sobe, Anime 311. Controle o gol no 648 no localizador. No 648, complete a aproximação. Torre 118, décimo 95, bom voo. Torre 295, gol no 648. No 094, autorizado o sinal do ILS, que foi reposto no posto localizador. Autorizado, SV, reportarei. 8? Estou no 648. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 9 nós, ajuste no 021. Autorizado pouso na 10, ajuste no 021, gol no 648. Tá rodando a sua. Sete Hotel Romeu, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Caso nenhuma das duas, a própria Rádio Lapa, 1259, bom voo. 260-288, caso negativo, 259, Romeu. 3-4, agora. Essa foi para a pista 1-0, reporte localizador. Portarei, localizador, autorizado, obrigado. Espera, torre, 1-8-295, PNH 1-0-2-1. Tati, Índia. Ponto de espera, 118-95 na torre, o Gono 1-1-8-4. O taxi do ato está 8-4-8-7. O ABS 847 não tem informações de táxi. Príncipe Alberto, alternativa Salvador, com 2 horas e 50. ABS 8487, táxi está aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, segue o Bang da Gol como número 2. Via Pátio, ONU e táxi Índia, no ponto de espera Torre, 1-8-95, PNH 1-0-2-1. Sei que está seguindo como número 2, aeronave da Gol, e 118.5 no ponto, 95 no ponto de espera, 1021. Gol 2065. Salvador Azul 2770 para pushback acionamento 43. Autorizado, chame táxi, Azul 2770. Chamará. Controle, Oceaner 6311, vai necessitar de desvio. Cobra 8, quantas milhas, 6311? Precisa, é uma posição, é a formação próxima da EL, solicita para a direita 220, ou de câmera para você, para a 170, o 20 minutos. Quente. Confirme com a proa melhor. A critério do comandante. Então vamos curvar para a proa 170, 170 por 20 milhas, ok? Quente, 63 no modo. Tchau, tá. No 648, solo de 27, direita 1219. Direita solo 219, gol ou no 648. Mike transmitindo 208, na escuta, Salvador. Barra 5, como que eu recebo o controle? 5x5 também, autoriza a descida 2000 na proa de Duna? Não, Mike, autorizado. Proa de Duna descendo para 2000, ajuste 1021, autorizado a final do procedimento, reposta habilitada. Sim, senhor. A nossa intenção vai ser para prosseguir para a base da 1-7. 0-9-4 está estabilizado no X-Ray. 0-9-4, completa final, chama a torre 1-8-9-5, composto. Jogo para a senhora, galera. 7 no ponto de espera. Abissa, cargo 8-4-8-7, mantenha o ponto de espera. Positivo, mantendo o ponto de espera. Oi, bom dia, gol no 094, baixar travado. Gol no 094, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 021. Aguardo. Pro 32? Tá na escuta, pra ser 32. 32, o... Retoração para sequenciamento, completo direita, proa 235, limite ao lote. Direita 235, limite ao lote, vai ser preciso. 0-9-4, confirma a visão do campo? Ah, o balizamento da pista está ligado? Negativo no 0-9-4. É porque se ligar melhor, a gente está visual agora. Gente, gol no 0-9-4, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 8 nós. Obrigado, pô. 284, decolada de 28, chama o controle 120 desse noite. 208. Modo 71, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Ajuda 770, táxi aprovado via PAT 3, PAT 1 e táxi Índia, quanto para 2195, NH1021. Na passagem, a Boeing da Gol ingressando gate 3 à sua direita. Antes de passagem, o Boeing da Gol, após ingresso no PAT 1, Índia, ponto espera, chama a torre 1895. Gol no 648, Juliette, portão 03. Juliette, gate 3, Gol no 648. Dia 4207, a sua identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1021, no via chegada bom. O 32 autorizado 3 mil pés, ajuste permanente 1021. Para 5 mil pés, o 32. Meu nome é 6311, chamo centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325, bom voo. 1251, 1325, muito grato. O 63 no nome da UCH. Lima Mike Mike, efetuando de Zil? Afirmativo, senhor, já está reaprovando o Duna. Confirme, chamou o sol? É o gol no 094. No 094, prossiga até antes da Juliette. Seguirá até antes da Juliette, no 094. Passou 3-2. Curva esquerda na proa 140 para interceptar o localizador. Esquerda 140, passou 3-2. Corrida descida para 2000. Somente mantendo 3000, guardando a descida, o passou 3-2. Será 6000, passou 3-2. A pista no 0, Ventura, 70 graus, 7 noite. No 0, autorizado a decolagem, né, para cargo 8487. Azul 2770, ponto de espera. Azul 2770, mantém o ponto de localizador, passou 3-2. 3-2, desce para 2 mil pés, ajuste no 021. Para 2 mil, passou 3-2. Cargo 8487, decolado 33, chama o controle 120 desse 8. 208, ato cargo 8487. Torre Salvador, uma boa, papapá, Lima Mike Mike, passando Sindra. Lima Mike Mike, confirma intenções? Vai prosseguir para 1-0, senhorita. A 1-0, confirma. Afirmativo. Gente, Lima, Mike, continue a aproximação, repórter visual, ajuste no 021. Repórter visual, Lima, Mike. 094. Gol 1184, código Aracaju. Gol 1184, chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, coordenando a Polo de Aracaju, bom voo. 2545-2085, obrigado. Passou 32, completa final do procedimento, chama a torre, 1-18-95, bom pouso. 1-18-95-43. Visual abaixado e checado para o 10 Lima Mike Mike. Lima Mike, autorizado, pouso pistão no 0, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso, Lima Mike. Torre, pastor 32, estabilizado no localizador. Pastor 2732, continua a aproximação, número 2, ajuste no 021, informo chuva nas medidas. Proa 035, pro aproximadamente 35 milhas. Tenente copiado, 1739, após voa duna. Ok, graças. Uma, bom dia. Oceania 61, Rotazona, informação Mike. 140, Maceió, Água de Cobre. Guarda, Oceania. Delta Fox, cobre. Voo de São Paulo, 040, conforme o plano, decola da 17, curva direita, saída Coral. Controle 120, decimal 8, 0133. Mike, solo 37, confirma o pátio. Vai para o hangar aerostático. Gente, libera a direita, chama o solo 1219. Direita 1219, Lima Mike. Maceió no 350 autorizado, Pesolo no 7, decoda 10, esquerda, Pucaracaju. 120, decimal 8, 54, 7, 11. Autorizado nível 3, 5, 0, conforme. Apresulou 1-7, primeira 1-0, primeira por vez esquerda, 1-3, da Puca, Aracaju. 1-2-0-8, controle, 5-4, 7, 1, transponda, acionar 6-1-4-0. Correto, champão, puxa, acionar 6-1-4-0. Pronto, obrigado. Fala Salvador, uma boa, papapá, Lima Mike. Lima Mike, prossiga via Alfa, Juliette, Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da pista do CE35. Alfa, Juliette, Lima, Quebec, reportará para o cruzamento Lima Salvador, bom dia, voo no 621, informação Mike, autorização São Paulo. 5-0 na área. 398, acione a identificação, desce o nível de voo 060, via chegada à área. 060 na Mare, temos informações aí próximo de Itaci, já solicita a DC esquerda para 45 até através de Itaci. Autoridade Desvio, 3198. Autoridade Desvio, destinação 60, 3198. Lower Brock, Upper Zulu 10, Kubave, Upper Zulu 6, Belo Horizonte, Camote, Upper Zulu 30, Rentite, Campinas, Bono Bravo e São Paulo. Roger, só mais um instante. Pode ser 2.000 pés, ajuste no 021, autorizada final do procedimento e LS X-ray da pista no 0, reporte estável. 2.000 pés, 21, reportará estabilidade do LS X-ray, 4.2.7. Paulo, boa tarde, Chinelli 6140, na posição 7, pushback acionamento. Livre, puxa, acionar, chame táxi. Livre, puxa, acionamento, chamar para o táxi, Chinelli 6140. Corre o papapapa Lima Mike Mike para o cruzamento na Quebec. Lima, Mike, Mike, autorizado cruzamento na pista, após Papá, estaciona a frequência livre. Sim, cruzamento após Papá e frequência livre, Lima, Mike, Papá. 2770, autorizado Alinhar e manter cruzeiro no zero. Alinhar e manter, 2770. Solas 4-2, Gilberto esquerda na hotel, estaciona a frequência livre. Frequência livre, para 3-2, vai livrar aqui na direita. Autoriza backtrack, se for o caso. Autorizada backtrack, agilizando, passou 3-2. Agilizando, passou 3-2. Papatão Eco Delta Fox Trot, prossiga. Papatão Eco Delta Fox Trot, autorizado táxi. Reporta na Taxway Papa, ajuste no 021. Lima, Mike, Mike, confirma já no batim? 95, bom pouso. 95, obrigada. Estão no 0, vento 1, 8, 0 graus, 5 nós. Livre decolagem, 2770. Salvador, bom dia, 4207, azul 4207, bom dia, continua a aproximação, reporta visual, ajuste no 0, 2, 1, como chuva nas vizinhas. Sol. avião Fox Lima, aguarde cópia, não tem o plano de sistema. Papatão Eco, Delta Fox, está autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Decola 2440, chama o controle 1-2-0 desse noite. 2-0-8, 2-7-7-0. 0-6-1-4-0, para o táxi com 1-2-4, a bordo, alterna Recife, tem 2 horas. Pegue na Pro de Duna direto. Duna direto. Positiva, descida está autorizada para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento, resposta habilizada. 1021, 2000 pés, reporta aí, estabilizado, certo, treinado. Chegou ao menos, né? Congonhas autorizado, nível 360, via Pezulu 10, Cubave, Pezulu no 6, Cosmo, Pezulu no 6, Belo Horizonte, após conforme plano de voo. 120, decimal 8, 5454. 5454. 770. 2770, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 180 na saída Coral. 180 na saída Coral. Posso posicionar, Gol 621. Bolo Salvador, é o Gol 1648, autorista de diretoria Satara Maceió. Condições de curvar na proa 060? Sim, bom. Para sequenciamento, direita proa 060, o TAM 3198 vai seguir tráfego que está na posição agora de 12 horas a 10 milhas, está voando duna, cruzando 50 de fila. Ok, vetor 060, restrita ainda ao 060, senhor. O 3198 desce até 4 mil com ajuste no 021. 4 mil pé, turno 021, 3198. 4 mil. Tempo correto, chamo pronto, puxa acionado. Samara, Gol 1648. Para o puxa de acionamento, Gol 1621, portão 9. Portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Gol 1621. Patão Eco Delta Foxtrot, mantém a posição. Torre Salvador, bom dia, Xenero 6140, ponto de estrada, 1-0, pronto. Xenero 6140, autorizado a LR, manter capoeira no 0. Autorizado a LR, manter no 0, Xenero 6140. Mil pés, direto, conforme a notificação, decorda 17, coordenação com a torre para a proa norte. 1208, controle, 5514. Nós, autorizado a decolagem, pista 17. Azul 4207, Solos 47, confirma as condições da pista? Agora tá molhando a pista, como já começou a começar. Brato 4207, chame o solo no 2 da semana. O meu Foxtrot Lima, autorizado acionamento, reporta para o táxi, ajuste no 021. O Xenia 6140, autorizado a decolar pistão no 0, vento 160 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolar pistão no 0, Xenia 6140. O Eco Delta Foxtrot, decolado 248, restrito 2000 pés. Chame o controle 120-8. Manda agora o Alto Recife Torneu, é Delta Fox. Salvador, Papai Tranguá do Delta Fox. Eco Delta Fox prossegue na saída Coral, subindo até 4 mil pés. Já tem condições, está em condições visuais, já tem cancelamento, solicita voar direto ao burro 2500 pés. Autorizado, Eco Delta Fox. Prato. 3198 da tarde, 4000. 3198, voa Duna, desce para